153, pronto, cópia. Na sua escuta, 3153. Autorizado, Galeão 340, via Pêsulo 10, decola da 10, direita, saída da Euleda, após a Euleda eu vou direto bridge, controle 198, transponder 5413. 340, up Zulu 10 para o Galeão, decola 10, curva à direita na saída da Euleda, depois bridge, 398, controle. Transponde 5413, Stan 3153. 3153, correto, reporte pronto. Porta não. Confirmando, foi o gol no 75. Tá bom. Gol no 642, entendido. Tá autorizado, puxa a portada. Portada para táxi, bom. São Salvador, muito bom dia. Sua cargo 6570, ciente da informação Golf para Recife, nível 350. Tá um pouquinho adiantado ainda, mas se o senhor puder coordenar, a gente agradece. Sua carga 6570, afirmo, tá pronto, copo? Afirmativo. 350 Recife autorizado, via Perusco 58. Decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 54 no meio. O Alta Cargo 6570, autorizado Recife, nível 350. Via Upper Whisk 58, decola da 10 com curva esquerda na Puca, transição Caju. Controle 119.8 e aciona 54 no meia. Confirmo, transponde 54 no meia, reporta push, o ABSA 6570. Afirmativo, 6570, 54 1 no meia no transponder, reportará pronto para pushback acionamento. Nossa, 3 são no copo. Para a pátria. Rio 5973, copia. Qual o dono meio tá pra ver? Solo 3597, pushback acionamento, posição 08, bom dia. O Rio 5973, um minuto para a cópia. Bono 642, prossiga para o solo. Vai, morando ali. Gente, confirma a aeronave que chamou. 3597. 3597, pronto? Tá pronto. 3597, solicito pushback acionamento. 3597, livre acionar, chame táxi. Chamar a táxi, 3597. Rio 5973, copia. Recife. Rio 5973, Recife, aprovado nível 370, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5407, controle 119, decimal 8. Equipamento e logo após foi entrecortado. Prossiga. Ah, o Rio 5973 copiou autorização para Recife, nível 370, decola da pista 1-0, efetua subida pouca com transição Aracaju com curva esquerda após decolagem. Aerovia Uniforme Whisky 58, transponder acionado, stand-by 5407 e o controle 1198, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, chame pronto. 7, acusarei pronto, Rio 5973. Nossa cargo 6570 está pronto para pushback funcionamento. Avisa cargo 6570, livre acionar no pátio de carga, chame pronto para o táxi. 6570, chamada pronto, estou pátio de carga, obrigado. Solo, voo no 897. 897, com fins aprovado nível 360, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, curva à direita, transponder 5172, controle 119, décima 8. Decola confirmada, Pêsulo 16 ou Pêsulo 10? No caso, o senhor vai voar Leda, após direto bridge, já intercepta o Pêsulo 16. Ah, sim, então autorizado com fins 360. Decolador 1-0, no perfil da Euleda Bridge, que é o Pêsulo 1-0 após o Pêsulo 1-6. Aciona 5172, o controle 19-8. 1-8-9-7, cotejamento correto, chame pronto. Camarada. Para o táxi 3597-140, 4 horas, Campinas. 3597, confirme alternado, transmissão baixa. Campinas, 3597. Gente, 3597, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1012. Pátio Índia, ponto de espera, 1895, 3597. 514, clear to start out, come right to taxi. Fala Chicago 6570 para táxi, tem 2 horas e 35 de autonomia, alternando Natal, com 2 a bordo. Kevin 6570, táxi via Pátio Uno Índia, no ponto de espera chame em torno 1895, ajuste no 012. Pátio Uno Índia, no ponto de espera 1895, 1012, 6570. Bom dia, Zé 3597, ponto espera pronto. 3597, a linda cola pistona 0, vento 0, 60 graus, 039. Deputado Neve, falar Zé 3597. Salvador, muito bom dia, Chicago 6570, bom espera no serviço. 6570, ali mantém, no zero. Ali mantém no zero, 6570. Souls on board, 4 hours, fuel endurance, alternate, receive for taxi. A514 taxi via Hebron, India, until holding point 1-0-0. There, call tower on it. It's now 95, altimeter 1-0-1-2. 0-1-2, clear taxi via Hebron 3, Hebron 1, and holding point 1-0, tower 1-18-95, it's 355-514. Declarado 13, controle 1, 19.8, bom dia. 19.8, bom dia, até 3507. Controle Salvador, muito bom dia, até 3507, decolou na Arbor, passando 2.207. 517, contato radar, sou para o 380 na saída Arbor, transição Elefa. 380, Arbor Elefa, até 3517. Essa é 6570, livre de decolagem, zona 0, vento 0, 3, 0, grau, 0, 4, 9. morning, Jeep 5514. Jeep 5514, please line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Jeep 5514. Salvador, Salvador 2263, we have India change to Brazil. Salvador 2223, just confirm destination. Oh, Vitória da Conquista. Ah, ok. Sierra Bravo, Quebec, Vitor, approved flight level 180, takeoff from 910. After departure, right turn. Arbor departure, then direct. Call code 5420, departure control frequency 119.82, passenger 2223. 180 approved to Vitória da Conquista, taking off from 10, right turn on Arbor, then direct to Vitória da Conquista. Squawking 5420, frequency for departure 1980. Passenger 2223, go ahead. For your information, we are unable to apply the restrictions we have on the takeoff. 10,000 feet before 15 miles, Salvador. Okay, I will check with the Salvador control, Passenger 2223. Appreciate that. Acionamento, SAN 3153. SAN 3153, liberação na chame táxi. Agora táxi, SAN 3153. X-Ray, Foxtrot, prossiga. Para a posição 4. 514. Plano 3597, chame o centro Recife na frequência 260, alternativa 1288. Tente chamar agora Recife 260, alternativa 1288. Bom dia, até 3597. Chame o centro Recife, da frequência 025-45, alternativa 1268. 1607, eu fui a ver de 186, 4 horas de autonomia, alternando galera. Firme exato, Gol no 607. 186 POB, 4 horas de autonomia, alterno galhão. Gente, Gol 1607. Táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 1895, ajuste 1012. 1295, segundo ponto de espera, a torre 1295, 1607. Passageiro 2663, stand 13 for the push start. Stand by, passageiro 2223. Stand by. Gol no 607, 30 linhagem, decolapso na 0, vento 040 graus, 040. Decolapso 0, 060. Mike X-Ray, Foxtrot, está confirmando, o senhor se encontra em que parte? Ok, gente, mais X-Ray Foxtrot, aguarde. Passaria do 2223, clear to correction, stand by to start up. Salvador Control said that you have to pass, to maintain 3,000 feet until reaching 25 miles out of Salvador Control, or pass through flight level 100, then 50 miles out. Roger that. We'll just apply then the restriction on the FID. Thank you. Passaria do 2223 ground. Go ahead. Okay, but I understood that you had a problem about something. Just confirm, please. What do you mean, problem? Okay. No, we'll... The performance we have in this aircraft will make us unable to apply the restriction on the SID, which asks for 3,000 feet or 10,000 feet before 15 miles, all of this. That's it. Okay, passengers 2223, I request you call Salvador Control to solve this kind of problem, and he said that he, as soon as possible, he will climb you, okay? Roger that, thank you. And can we push the start? Stand by, okay? There is another craft in the set. Standing by. 3153-177 a bordo, alternado Campinas, 6:55 para ataque. Ataque para o 360 na chega da Rio. 060, Gol 607. 012, Pátio Índia 18, Sinal 95, boa. Paredo 2223, clear to start up from red to tech. Give us all more taxi from the situation, sir. Mike X-Ray Fox, eu tenho outra aeronave no setor acionando, que assim que não tiver nenhuma aeronave no setor para acionar, o senhor será autorizado no rebote. Ah, ok, ciente, cancelado o rebote. Solo Rio 5973 está pronto na posição 2 do Patrick Carter. Rio 5973, livre acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi, Rio 5973. Vou no 715, aguarde. Aguardando,